Cheiro 42, sétima parte, de novo em casa. Página 417, capítulo 32, o regresso do filho pródigo. A viagem a cavalo entre Arbroath e Lallybroch demorou 4 dias, durante os quais as conversas foram escassas. Tanto o jovem Ian como Jamie estavam preocupados, provavelmente por motivos diferentes. Pela minha parte, também não deixava de me preocupar, não só pelo passado recente, mas pelo futuro imediato. Jenny devia estar informada por Ian do meu regresso. Como aceitaria ela a minha reaparição? Jenny Murray era o mais parecido com uma irmã que eu alguma vez tivera. E sem dúvida, a amiga mais íntima. Mas o mais importante era saber que só Jenny amava Jamie Fraser tanto ou mais do que eu. Estava desejosa de a rever, mas não podia deixar de me perguntar como teria encarado essa história da minha suposta fuga para a França, abandonando o irmão. O caminho era tão estreito que os cavalos tinham de seguir uns atrás dos outros. De repente, Jamie deteve o seu cavalo e desviou-se para uma clareira meio escondida pelos ramos de um amieiro. Na orla, abria-se uma ravina de pedra cinzenta, tão acidentada que mais parecia o rosto de um velho cheio de rugas. O jovem Ian desmontou do seu pônei com um suspiro de alívio. Tínhamos cavalgado desde o amanhecer. Caramba! Disse ele, esfregando o rabo sem qualquer cerimónia. Tenho o corpo todo dormente. Eu também, confessei, imitando. Mas suponho que serão piores as chagas. Como faz o tio Jamie para aguentar? Deve ter o rabo de couro. Pelo que eu vi, não, repliquei distraída. Para onde foi ele? O cavalo de Jamie mordiscava a erva, atado debaixo de um carvalho. De um dos lados da clareira, mas dele não havia sinal. Ian e eu entreolhámo-nos sem compreender. Encolhendo os ombros, aproximei-me da ravina por onde corria um fio de água. Fiz uma concha com as mãos para beber com gratidão o líquido frio, apesar do ar outonal que me enregelava as faces. Quando me virei, com a sede já saciada, deparei-me com Jamie, que surgira ali como que por artes mágicas. Guardava uma caixa de fósforos no bolso do casaco e trazia na roupa um vago cheiro a fumo. Deixou cair um pau queimado e esmagou-o com o pé. De onde é que apareceste? Perguntei pestanejando. Onde te tinhas metido? Há ali uma pequena gruta, explicou, apontando para trás com o polegar. Só queria ver se alguém tinha estado lá. E? Sim, esteve. Tinha o semblante franzido, mas não com ar de preocupação, senão como se estivesse a refletir. Encontrei carvão misturado com terra. Alguém fez fogo lá dentro. Quem pode ter sido? Indaguei, enfiando a cabeça pela saliência que ocultava a boca da gruta. Apenas vi uma estreita faixa de escuridão, uma brecha na face da montanha. Pareceu um pouco acolhedora. Algum contrabandista, seu conhecido, podia tê-lo seguido desde a costa? Estaria preocupado com a possibilidade de uma perseguição ou de uma emboscada? Dei uma olhadela por cima do ombro, mas nada vislumbrei além dos amieiros com as folhas secas sussurrando sob o vento outonal. Não sei, disse ele, um caçador talvez. Encontrei também ossos de aves selvagens. Não parecia preocupar-se com a identidade do desconhecido. O jovem Ian, fascinado com a gruta secreta, tinha desaparecido pela abertura. Por fim, saiu, tirando uma teia de aranha do cabelo. É como a gruta de Cluny, tio? Perguntou com os olhos reluzentes. Não tão grande, Ian, respondeu Jamie com um sorriso. O pobre Cluny não poderia passar por esta entrada. Era um homem enorme e volumoso, com o dobro da minha largura. O que é a Gruta de Cluny? Perguntei. Estamos a falar de Cluny MacPherson, explicou Jamie, inclinando a cabeça para salpicar o rosto com água gelada. Um homem muito engenhoso. Os ingleses queimaram a sua casa, derrubando os alicerces, mas ele escapou. Construiu um pequeno esconderijo numa caverna próxima e fechou a entrada com ramos de salgueiro entrelaçados e colados com barro. Dizem que, mesmo a 1 metro de distância, não se percebia que a gruta estava ali, a não ser pelo cheiro a cachimbo. O príncipe Carlos também passou um tempo aí, quando os ingleses o perseguiam, informou-me o jovem Ian. Cluny escondeu-o por vários dias. Os estafermos dos ingleses bem o procuraram, mas nunca encontraram Sua Majestade, assim como Cluny, concluiu com óbvia satisfação. Vem lavar-te, Ian, ordenou o tio, com uma certa aspereza. Não podes apresentar-te aos teus pais nesse estado imundo. Ian obedeceu com um suspiro. Não se podia dizer que estivesse imundo, mas tinha no rosto as marcas inegáveis da viagem. Voltei para Jamie, que contemplava o banho do sobrinho com ar distraído. O que contaste sobre ele aos teus sobrinhos? Perguntei em voz baixa. Sobre Carlos? Jamie lançou-me um olhar penetrante. Nunca falei dele, disse. E voltou-se para os cavalos. 3 horas depois, deixámos para trás os últimos desfiladeiros ventosos e encontrámo-nos na derradeira encosta que descia para Lallybroch. Jamie, que seguia na dianteira, estancou o seu cavalo para esperar que Ian e eu o alcançássemos. Aí está, disse sorrindo. Muito mudada, não achas? Meneei a cabeça maravilhada. De longe, a casa parecia não ter sofrido qualquer mudança. No entanto, ao observar melhor, vi que as construções exteriores estavam um pouco alteradas. Jamie contara-me que no ano seguinte, a Culloden, os soldados ingleses tinham deitado fogo ao Pombal e à capela. Detetei os espaços vazios, onde se erguiam antes. Uma parte do muro tinha ruído e fora reconstruída com pedra de tom diferente. Também vi um novo beiral, que obviamente cumpria as funções de pombal. De uma chaminé virada a oeste, e levava-se um caracol de fumo, levado para sul pelo vento do mar. Subitamente, imaginei o fogo aceso na lareira da sala, refletindo-se no rosto de Jenny, que lia em voz alta um romance. Um livro de poesia, enquanto Jamie e Ian, absortos numa partida de xadrez, escutavam distraídos. Achas que voltaremos a viver aqui? Perguntei a Jamie, cuidando que a minha voz não expressasse nostalgia. Não te sei dizer, Sassenach, respondeu ele. Seria gratificante, mas não sei como estarão as coisas, entendes? Contemplava a casa com uma pequena ruga na testa. Não importa. Se vivermos em Edimburgo ou em França, será igual para mim, Jamie. Toquei-lhe na mão para o reconfortar, desde que estejamos juntos. A sua expressão, vagamente preocupada, desapareceu momentaneamente. Tomou-me a mão para a levar aos lábios. A mim também pouco me importa, Sassenach. Desde que te tenha comigo. Olhámo-nos nos olhos, até que uma tosse forçada nos anunciou a presença de Ian. Jamie, com um largo sorriso, soltou-me a mão para se voltar para o sobrinho. Logo estaremos em casa, Ian, disse, enquanto o rapaz estacava o pônei junto a nós. Se não chover, estaremos lá muito antes do jantar. O jovenzinho não parecia alegrar-se muito com a perspectiva e eu dirigi-lhe um olhar solidário. O lar é o lugar onde devemos ser acolhidos, citei. O jovem Ian Lançou-me um olhar astuto. Pois, é isso que temo, tia. Não te aflijas, Ian. Lembras-te da parábola do filho pródigo? A tua mãe alegrar-se-á ao ver-te são e salvo, disse Jamie. O jovem Ian dirigiu-lhe um olhar de profunda desilusão. Se espera que me recebam com um bezerro gordo, tio Jamie, não conhece a minha mãe. Mordiscou o lábio inferior e ergueu-se na cela com um profundo suspiro. Será melhor terminar isto de uma vez, não? Disse. Enquanto ele descia pesarosamente a encosta pedregosa, perguntei a Jamie. Achas que os pais vão ser muito duros com ele? Jamie encolheu os ombros. Tenho a certeza de que o perdoarão, mas antes irão dar-lhe uns bons açoites. Posso dar-me por afortunado se não fizerem o mesmo comigo, acrescentou com ironia. Fincou as esporas na montada, descendo encosta abaixo. Vamos, Sassenach, é melhor acabar com isto de uma vez. Não sabia que tipo de recepção me esperava em Lallybroch, mas o ambiente era tranquilizador. O jovem Ian deixou cair as rédeas e desmontou por entre um mar de cães que saltavam em seu redor e lhe lambiam a cara. Depois aproximou-se trazendo-me um cachorro nos braços. Este é o Jockey, anunciou, segurando ao alto o cachorro castanho e branco. É meu. O meu pai deu-me de presente. Que lindo cãozinho, disse eu, afagando as suas orelhas caídas. Estás a encher-te de pelos, Ian, pronunciou uma voz clara e aguda, com um marcado tom de reprovação. Era uma rapariga alta e delgada, de uns 17 anos, sentada na berma do caminho. Bem, e tu estás a cobrir-te de espinhos? Replicou o jovem Ian, voltando-se bruscamente para ela. A rapariga agitou uma farta cabeleira castanha e sacudiu a saia, que estava realmente cheia de espinhos de flor. O papá diz que não mereces ter um cachorro, comentou. Para fugires e deixá-lo assim? Ele pôs-se à defensiva. Eu queria levá-lo, disse com voz insegura, mas achei que na cidade não estaria seguro. Vem saudar-nos, pequena Janet. Sê boazinha, disse Jamie com simpatia, mas também com um toque cínico que a fez ruborizar. Tio Jamie! Ah, e também... Desviou os olhos para mim. Sim, é a tua tia Claire. A pequena Janet ainda não tinha nascido da última vez que cá estiveste, Sassenach. Depois, dirigindo-se a Janet... A tua mãe está em casa, suponho? A rapariga assentiu, sem afastar os olhos fascinados do meu rosto. Encantada em conhecer-te, saudei. Olhou-me fixamente por um momento mais e, recordando subitamente os bons modos, dobrou o joelho em reverência e apertou-me a mão com cautela, como que receando que eu me transformasse em fumo por entre os seus dedos. Pareceu tranquilizar-se ao descobrir que eu era de carne e osso. É um prazer, minha senhora, murmurou. A mãe e o pai estão muito aborrecidos, Jen. O jovem Ian pousou suavemente o cachorro no chão. E como queres que estejam, idiota? A mamãe temia que tivesses dado caras no bosque com algum javali ou que os ciganos te tivessem sequestrado. Não conseguiu dormir até descobrir para onde tinhas ido. Ian apertou os lábios, baixando os olhos ao chão. Estás uma lástima, Ian. Dormiste vestido? Claro, replicou ele, impaciente. Achas que ia fugir com uma camisa de noite e vesti-la todos os dias para dormir em qualquer altura? Janet riu-se. A expressão incomodada do rapaz aliviou-se um pouco. Ah, está bem, venham, disse ela, compadecida. Acompanha-me ao tanque para ver se te podemos escovar e pentear antes que o pai e a mãe te vejam. Parece-vos que estar limpo servirá de alguma coisa? Lamentou-se Ian. Jamie desmontou, muito sorridente. Ao menos não piorará as coisas, Ian. Vai com a tua irmã. É melhor que os teus pais não tenham de enfrentar várias coisas ao mesmo tempo. E antes de mais, vão querer ver a tua tia. Com um gesto de assentimento, o rapaz marchou de má vontade para a parte de trás da casa, seguido pela sua decidida irmã. O que comeste? Ouvia perguntar. Tens uma grande mancha de sebo em volta da boca. Não é sebo, é barba, respondeu furioso. Barba? Exclamou ela incrédula. Tu? Vamos. Levando-a pelo cotovelo, o jovem Ian arrastou-a para o pátio, com os ombros curvados pela timidez. Jamie apoiou a cabeça na minha coxa, escondendo a cara nas minhas saias, com os ombros estremecidos por uma gargalhada muda. Não há problema, já se foram, disse eu, meio sufocada pelo esforço de conter o riso. Jamie levantou a cara avermelhada. Barba, tu? Grasnou, imitando a sobrinha. Igualzinha à mãe. Meu Deus, foi exatamente o que me disse a Jenny, no mesmo tom, quando me surpreendeu a fazer a barba pela primeira vez. Estive a ponto de lhe cortar o pescoço. Queres ir barbear-te? Antes de saudar a Jenny e o Ian? Perguntei. Ele meneou a cabeça. Não, disse, alisando o cabelo para trás. O jovem Ian tem razão. A boa aparência não servirá de nada. Provavelmente tinham ouvido os cães. Ao entrar, encontramos Ian e Jenny na sala. Ela no sofá, a tecer meias de lã. Ele em pé, diante do fogo, a aquecer a perna. Havia uma bandeja de bolos e uma garrafa de cerveja caseira, obviamente preparada para nos receber. Era uma cena muito acolhedora, que me apagou o cansaço da viagem. Ian voltou-se de imediato para nós, sorrindo com timidez. Mas era Jenny quem me interessava. Ela também olhava para mim, imóvel no sofá, com os olhos dilatados. A minha primeira impressão foi que tinha mudado muito. A segunda, que não tinha mudado nada. Ian, ao ver-me pela primeira vez no bordel, tinha agido como se eu fosse um fantasma. Jenny fez mais ou menos o mesmo. Pestanejando, com a boca entreaberta, viu-me aproximar sem mudar de expressão. Jamie seguia-me com a mão a segurar-me o cotovelo. Chegámos, Jenny, disse, pousando uma mão reconfortante nas suas costas. Ela olhou para o irmão e depois virou-se para me observar. És mesmo tu, Claire? A sua voz era suave e hesitante. Ainda que familiar, não parecia a voz forte da mulher que eu recordava. Sou eu, sim. Estendi-lhe as mãos com um sorriso. Alegro-me por te voltar a ver, Jenny. Pegou-me nas mãos, com dedos ligeiros. Depois estreitou-as. Por Deus, claro que és, sussurrou, enquanto se levantava ligeiramente sem fôlego. De repente, revi a Jenny que conhecia, com os seus vivos olhos de um azul profundo, a estudar o meu rosto com curiosidade. Claro que é ela, grunhiu Jamie. O Ian já te deve ter contado, ou achaste que ele tinha inventado? Quase não mudaste, comentou ela, sem prestar atenção ao irmão. Tens o cabelo um pouco mais claro, mas estás igual. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Ela, ao notá-lo, abraçou-me com força, apoiando o seu cabelo suave no meu rosto. Passado um momento, soltou-me para dar um passo atrás, quase rindo. Por Deus, até o cheiro é o mesmo, exclamou. E rompi igualmente em risos. Ian, que se tinha aproximado, inclinou-se para me abraçar com suavidade. É uma alegria voltar a ver-te, Claire. Os seus dóceis olhos pardos sorriam-me. A sensação de boas-vindas acentuou-se. Queres comer alguma coisa? Convidou, apontando para a bandeja. Eu hesitei por um momento, mas Jamie avançou com celeridade. Não me calhava mal uma bebida, Ian. Obrigado. Queres que te sirva, Claire? Encheram-se os copos, passaram-se os bolos e sentámo-nos em volta do fogo, murmurando elogios com a boca cheia. Jamie, sentado junto a mim no cadeirão de carvalho, mal provou a sua cerveja e deixou o bolo de aveia inteiro sobre os joelhos. Pelos vistos, não tinha aceitado o lanche por fome, mas para disfarçar, o que nem a irmã nem o cunhado o tinham recebido com um abraço cordial. Surpreendi uma rápida troca de olhares entre os esposos. Depois, Jenny olhou para Jamie, dessa vez de uma forma demorada e insondável. A conversa, a pouca que se gerara, foi morrendo até deixar a sala num silêncio incômodo. Como estão os teus filhos? Perguntei a Jenny para quebrar o silêncio. Ao ver que dava um soluço, compreendi que inadvertidamente fizera a pergunta menos adequada. Bastante bem, replicou com ar hesitante. Todos muito bonitos. E os netos também, acrescentou com um súbito sorriso ao pensar neles. Quase todos estão em casa do jovem Jamie, interveio Ian em resposta à minha verdadeira pergunta. Na semana passada, a esposa dele teve outro filho, por isso as três meninas foram ajudar um pouco. E o Michael foi a Inverness procurar umas coisas que vêm de França. Houve uma nova troca de olhares, desta vez entre Ian e Jamie. Detetei uma leve inclinação de cabeça por parte do meu esposo e algo em Ian que não chegou a ser um gesto afirmativo. — Que diabo se passa aqui? — perguntei-me.